Yeah, aham, é o Fábio. Melhoria, meu esforço como os bons tempos de volta. Léo Messi tabelando com um bruxo. Rap não põe na boa e ao mesmo tempo não me solta. Alivia essa neurose dando os push. Idade milionária, investimento baixo custo. Sou meu maior adversário, sabe contra quem eu luto. Demônios falam na minha mente, mas dificilmente escuto. O empresário fez promessas e o dinheiro ficou curto. Te oprimem, te comprimem, te reprimem, te deprimem. Deixa mofando no banco e diz que essa é pelo time. Foda é nós perder por branco aqueles que venceu do crime. Pragmático, capaz de chuva e de ar ruim. Uma batalha me quebraram, mas não foi meu fim. Contatos na China, rima em mandarim. Plantando skunk na minha casa, me chame de Al Green. A fama engana alguns otários, o jogo é assim. Minha preta, duas taças fazendo tintim. Tamo junto até o final e ela tá afim. Meus irmãos são todos desgraçados, a começar por mim. Os caos são troféu na minha estante. Olha nós agora, bem melhor que antes. Me mandou olhando pro céu, fumando skunk. É no Manamã que nós se garante. Vejo alto, vejo tudo e pareceu pouco. Eu fiz um assalto com teu lucro entre os pipocos. Tive que abdicar do fácil, então fiquei louco. O mundo bate, eu também bato, então dei o troco. Deus me deu inspiração pra ser melhor que ontem. Confio em ti, meu amanhã, pra ser melhor que hoje. Me deixe descansar em sua sombra, pois a maldade do mundo me assombra. Vigiai e me livrai dos canas. Me dá um cover se eu tiver na lombra. Se eu precisar da fuga ou precisa revidar, me faz seu instrumento de justiça. Eu sei que cada vida tem uma morte. Só peço que me torne forte quando chegar minha hora, a hora da partida. Se seu plano for outro, valeu pela corrida. Não vou comemorar se os inimigos estão mortos. Se não vale meu brinde, eu nem encho meu copo. Sua fatalidade, meu sucesso. Essa dualidade é o que eles chamam de progresso. Os caos são troféu na minha estante. Olha nós agora, bem melhor que antes. Me mandou olhando pro céu, fumando skunk. É no Manamã que nós se garante. Vejo alto, vejo tudo e pareceu pouco. Eu fiz um assalto com teu lucro entre os pipocos. Tive que abdicar do fácil, então fiquei louco. O mundo bate, eu também bato, então dei o troco. Não desacreditar da luta. Ignorantes falam bem mais do que escuta. Pisa na bola que o Akira te executa. Vida é longa, mas pra tu ela pode ser curta. Ai, ai, no cada luta. Ignorantes falam bem mais do que escuta. Pisa na bola que o Akira te executa. Vida é longa, mas pra tu ela pode ser curta. Ai, ai.